Estimados ouvintes, estamos de volta para a segunda parte do nosso Música Livre. Vamos continuar na música portuguesa, agora mais para o hip-hop. Em 2013, os Ninja Core lançaram um EP muito especial, que chega inclusive a contar com a participação do mítico Pac-Man, dos The Weasel. O tema, Guerrilha Sonora, que dá nome ao EP, teve um enorme impacto e chegou como um presente de Natal antecipado para os fãs do género. E fechamos com um EP lançado já no ano de 2014. Foram os Metamorfose que disponibilizaram para livre download o seu primeiro EP pela Subway Records. Terminamos em grande esta primeira edição. Os Metamorfose foram entrevistados pelo canal 1 da Antena Web e dessa entrevista retiraram alguns excertos para o tema que vamos ouvir daqui a pouco. Tema que, por sinal, também se chama Metamorfose. Ficamos a saber do lançamento deste EP e da sua gratuidade porque os mesmos Metamorfose partilharam no nosso grupo, que hoje conta com quase 3.200 inscritos, a ligação para o download. É assim que encerramos a primeira edição de Música Livre. Na próxima semana vamos voltar e, apesar de nos agradar a ideia de ficarmos pelo nosso país, é possível que se abram portas ao que se faz também lá fora e ao qual livre e gratuitamente se tem acesso. Boa tarde. E até à próxima semana. Que? Ninja Core Hardcore. Aberto na cara, nem abri a mão. Não largo a caneta, mas largo um refrão. A música é a arma, as palavras são as balas. Guerrilha sonora a entrar nas vossas salas. Arrebento quando apresento um estilo que putos não estavam à espera. Quem lhes dera sentir o que eu sinto neste momento. Estou no topo do mundo e é lá que eu me sinto. Sinto o som, sinto o som, sinto o som, sinto o som. Sinto o som, sinto o som, sinto o som, sinto o som. Sinto o som, sinto o som. Tinha vontade de entrar a matar. Arrebento quando apresento um estilo que putos não estavam à espera. Quem lhes der sentir o que eu sinto neste momento. Estou no topo do mundo e é lá que eu me sinto. Brigadão, mesmo. Um, dois, três, vem buscar. E saudades de rimar sobre um beat forte assim. Na vez de ver mim, sou eu, Carlão, o puto Pac-Man, Pacote Man, nessa bruta Jam I am. Naturalmente, reconheço. Somos nós, a força deste movimento. Nós temos o rap em nossa voz. Bros,